Olá. Olha, tem lei que dá o que falar, né? E a Lei Rouanet, nossa, é campeã de debate e muitas vezes de informação meio torta. É verdade, todo mundo parece ter uma opinião, mas nem sempre, baseada no que a lei realmente é. Exato. Então, hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda aqui, com base nas fontes que a gente recebeu, para separar o joio do trigo. O que é mito, o que é fato na Lei Rouanet? Boa. Nossa missão aqui é desmistificar essa lei, a 8.313 de 91. E, assim, o ponto de partida que já derruba muita confusão é esse, ó. Não é o governo pegando dinheiro público e dando na mão do artista. Não é isso. Então o que é? É um mecanismo de incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, sabe? O governo basicamente diz: olha, parte desse imposto aqui que você, empresa ou pessoa, ia me pagar de qualquer jeito. Pode ir para um projeto cultural aprovado. É isso, o tal do mecenato. Perfeito, é o mecenato. O governo abre mão de uma parte do imposto devido. Certo. Renúncia fiscal. Então, na prática, como é que funciona? As fontes que a gente viu detalham. Empresas podem direcionar até 4% do imposto de renda devido? E pessoas físicas até 6%. Isso, 6%. Para projetos culturais que já foram, aprovados antes pelo Ministério da Cultura. Tem essa etapa prévia, né? Tem, claro. Essa aprovação técnica é o primeiro passo, mas aí vem o pulo do gato. A empresa ou a pessoa física escolhe para qual projeto aprovado ela quer destinar essa parte do imposto dela. Ah, então não é o governo que escolhe o projeto para receber. Não. O governo aprova tecnicamente, mas quem decide patrocinar, quem escolhe o projeto A ou B, é quem está direcionando o imposto. É uma decisão privada. O dinheiro nem chega a entrar no caixa do governo para depois sair. Ele é redirecionado antes. Di, poxa, isso já quebra um mito enorme, aquele de dinheiro fácil para artista famoso. Totalmente. Porque, pelo que as fontes indicam, ter o projeto aprovado lá no Ministério é só o começo, né? Não garante nada de grana. Exatamente. O proponente, seja ele um artista super conhecido, um grupo pequeno lá do interior, ele tem que, tipo, ir pra rua, bater na porta das empresas, apresentar o projeto, convencer, tem que captar o recurso. Não é um cheque esperando por ele. Longe disso. E tem um dado interessante da FGV que as fontes trazem. Mais de 90% dos projetos aprovados no mecenato são de valores considerados menores. Ah, é? Tipo quanto? Tipo, até 100 mil reais. Isso mostra que a lei irriga muito mais a base cultural do que só os medalhões, sabe? E olha, tem regras também para cachê. Uma normativa recente que a gente viu limita cachês de artistas, modelos, em 25 mil reais por apresentação. Faz sentido, para evitar exageros. Bom, e outra coisa que sempre aparece, a crítica sobre um suposto viés ideológico na aprovação, que o governo escolheria projetos amigos. Como o processo tenta evitar isso? Então, o processo que está descrito nas fontes busca ser técnico. Primeiro, tem uma análise de conformidade, para ver se está tudo dentro das regras. E depois, vai para uma comissão. E nessa comissão tem especialistas, tem gente da sociedade civil. A avaliação deles tem que seguir critérios objetivos da própria lei, olhando o mérito cultural, a relevância, não a opinião política de quem está propondo. E qualquer um pode propor, né? Pessoa física, empresa. Qualquer pessoa, física ou jurídica. Mas, justiça seja feita, as fontes também apontam um problema real: a concentração. Ah, sim. A maior parte do dinheiro fica no eixo Rio-São Paulo, né? Fica. É uma crítica válida e reconhecida. Mas existem iniciativas para tentar melhorar isso. O próprio ministério tenta induzir uma distribuição melhor com programas específicos. Tipo aqueles Juanete Norte, Juanete Favelas, essas coisas. Isso, Juanete Norte, juventude, favelas, buscando justamente fomentar projetos fora desse eixo principal. Se funciona perfeitamente, é outra discussão, mas a tentativa existe. Entendi. E aquela outra crítica? Ah, a lei financia coisa supérflua, é gasto desnecessário com cultura. O que as fontes mostram sobre o tipo de projeto e o impacto disso? Olha, a variedade é enorme. As fontes listam: teatro, circo, dança, cinema, documentário, livro, biblioteca, música de todos os tipos, artes visuais, restaurar patrimônio histórico. É muita coisa. Não é só show de artista pop. De jeito nenhum. E sobre o impacto, aquele estudo da FGV de novo, ele indica que cada real incentivado pela lei gera, em média, R$ 1,59 de volta para a economia. Opa, Mais do que o valor incentivado. Sim, movimenta mais de 60 setores econômicos diferentes. Então não é só um gasto com cultura, é um investimento que tem retorno econômico também, fora o cultural, claro. Esse dado do 1,59 é forte. E as fontes falam também de contrapartidas sociais, né? Não é só fazer o projeto. Exatamente. Muitos projetos, para serem aprovados e captarem, precisam oferecer algo em troca para a sociedade. Isso varia muito. Tipo o quê? Ah, pode ser distribuir uma parte dos ingressos de graça para gente de baixa renda, para estudante de escola pública, fazer oficinas, garantir acessibilidade no evento. Acessibilidade tipo libras, audiodescrição, essas coisas. Isso, libras, audiodescrição, material em braille, acesso para cadeirante. São exigências comuns para democratizar o acesso mesmo. É bom a gente diferenciar rapidinho. Rouanet não é a mesma coisa que Lei Paulo Gustavo ou Aldir Blanc, né? As fontes deixam isso claro. Fundamental essa diferença. A Paulo Gustavo e a Aldir Blanc foram, ou são, baseadas em repasses diretos de dinheiro. A União mandou verba para estados e municípios usarem na cultura, muito por causa da crise da Covid. Certo. Dinheiro direto do governo para os entes federados. Isso. A Rouanet, no mecenato, que é o principal dela, funciona diferente. É o incentivo fiscal, a renúncia, e a empresa patrocinadora escolhendo o projeto que vai apoiar com aquele imposto. Entendi. E a transparência? Como a gente sabe onde foi parar esse dinheiro que deixou de ser imposto? Dá para fiscalizar? Dá sim. As fontes mencionam ferramentas importantes para isso. Tem o portal Salic, por exemplo. Salic. É o sistema de apoio às leis de incentivo à cultura. Qualquer cidadão pode entrar lá na internet e consultar tudo sobre os projetos. Quem propôs, quanto foi aprovado para captar, quanto captou de fato, quem patrocinou. Fica tudo registrado. Fica. E projeto tem que usar uma conta bancária separada só para ele e, no final, prestar contas detalhadamente de cada centavo gasto. Isso é analisado pelo Ministério da Cultura e pela Receita Federal. Ou seja, existem mecanismos de controle e transparência, embora... A percepção pública às vezes seja outra, muito por causa da desinformação. Exato. Tem regra, tem portal, tem prestação de contas. Claro, isso não significa que nunca vai ter problema ou irregularidade, né? Como em qualquer lugar que mexe com o dinheiro. Mas os mecanismos para controlar e fiscalizar estão lá. Então, resumindo o que a gente pescou das fontes. Lei Rouanet via mecenato. É incentivo fiscal. Empresa e pessoa física direcionam parte do imposto. Projeto precisa ser aprovado tecnicamente. Uhum. Mas aprovação não garante dinheiro. Tem que captar com patrocinador privado. A análise tenta ser técnica, não ideológica, mas tem o desafio da concentração regional. E gera retorno econômico, além de exigir contrapartidas sociais com ferramentas de transparência para acompanhar. É isso, né? É, acho que cobrimos bem. Sim. E aí, com base nisso tudo, fica uma reflexão final que as fontes meio que provocam, né? Pensando nesses impactos todos, culturais, econômicos, qual seria o custo real, não só financeiro, se a gente não tivesse um mecanismo como esse? Mesmo com polêmica, com coisa para melhorar. É uma boa pergunta. Ou então, como a gente pode aprimorar a lei para ter acesso mais democrático, menos concentrado e superar esse ruído político todo em volta dela? Fica aí para o pessoal pensar.